foi tratado pra trazer uma boiada cuiabana. Eu saí do alambari na minha besta ruana, só depois de 30 dias que cheguei-me aqui da Uana. Lá fiquei namorado de uma marvada baiana. No bairro foi João Negrão, no Turdio Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarina. A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Na volta de Campo Grande, no cassino fui entrando. Uma linda paraguaia na mesa tava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro tava sobrando. Ela mandou me dizer pra mim que fosse chegando. Eu virei e disse pra ela: vá bebendo, eu vou pagando. Eu joguei de partida, meu dinheiro foi andando. A lua foi se escondendo, vinha rompendo a minhã, e aquela morena bonita, trigueira, cor de romance, aluçando me pedia: negro, se me quieres, llévame contigo, que te daré toda mi alma, todo mi cariño y todo mi amor. E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida, numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam, e a minha besta ruana parece que adivinhava que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava. De Campo Grande parti com a boiada cuiabana, meu amor veio na anca da minha besta ruana. Hoje eu tenho quem me alegre na minha velha chucrana. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Raul Torres e Florencio, Boiada Cuiabana. No próximo bloco eu vou conversar com Galber Rabelo. Eu vou dar uma paradinha, você não sabe não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez um menino que está começando a sua carreira. Você já viu falar demais que feed peixe e peixinho é, né? Esse aqui não fugiu a regra, não. O pai dele, grande cantor, grande comunicador, né? E agora, esse menino começando a dar os seus primeiros passos, e um dos primeiros programas em rede nacional, posso garantir para vocês que é o primeiro programa que ele vai fazer. Estou recebendo com muito carinho o pai dele, vocês conhecem, é o radialista e cantor Maurício Rabelo, que brilhou tantos anos na Rádio Nacional e em outras emissoras de rádio por aí. Eu estou recebendo hoje pela primeira vez o Galber Rabelo. Tudo bom, Galber? Tudo bem, meu amigo Cleiton Aguiar, muito bom estar participando aqui do seu programa, estou muito feliz com isso. Você não teve muita escapatória não, né? Porque você já nasceu no meio da música, no meio do rádio, então você não teve nem condição de ficar escolhendo muito o que você queria ser, né? Quando você viu, você já era, né? Exatamente. Olha que meu pai meio que me pegou no laço quando era pequeno, tava tentando me pegar, né? Não, esse menino tem que cantar. Falar que eu levava jeito e tudo, eu dei uma escapulida, mas agora peguei com força esse trabalho, entendeu? Normalmente é o contrário, normalmente o sujeito quer e o pai não quer, porque o pai que é do meio sabe o tanto que é difícil essa, né? Como é que é pra você ser filho de um homem tão famoso assim no meio do rádio, no meio da comunicação, no meio da música, isso tem te ajudado ou tem te atrapalhado? Não, isso me ajuda, ajuda muito. Eu vejo o carinho, né, das pessoas, que as pessoas têm por meu pai, eu fico muito feliz, isso me dá felicidade, com certeza. Eu vou te contar, você sabe quando é que seu pai resolveu cantar? Eu fiz, em 1992, nós fomos fazer uns shows lá na... Naquele tempo podia se fazer show em campanha política, lá no Pará. Eu fui fazer um show em Tucuruí, Altamira, Porto Vitória e Uruará. E o seu pai foi contratado para apresentar os meus shows. E quando ele viu aquela multidão... Quando nós chegamos no hotel, aquelas multidões, os quatro shows absolutamente lotados, gente que vinha, brotava do chão, saía da floresta amazônica para nos assistir, o seu pai chegou no hotel e falou para mim: Cleito, é isso que eu quero para mim, eu vou aprender a cantar e vou gravar um disco para fazer o que você está fazendo. E exatamente, ele fez exatamente isso, né? Mas vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui a primeira faixa, né, uma música do César Augusto, em primeiríssima mão, Galber Rabelo, Deve Ser Amor. Não sei por que eu passo os dias te lembrando e sempre te encontro sorrindo nos meus sonhos. Foi apenas uma vez que nos amamos, porque ainda estou até hoje te esperando. Tô desconfiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam, isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala, isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Não sou de ferro, tenho muito medo de me machucar, contar os meus segredos. Tô sentindo falta desse seu olhar, de você me tocar. Deve ser amor, meus amigos falam, isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala, isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Tô desconfiado que o meu coração tá apaixonado e o que fazer? Nunca me entreguei numa paixão assim que fizesse eu esquecer até de mim. Deve ser amor, meus amigos falam, isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala, isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Deve ser amor, meus amigos falam, isso é amor. Será que tudo isso que você deixou comigo é simplesmente mais uma paixão? Deve ser amor, meu desejo fala, isso é amor. Morrendo de saudade, sei que já não sou dono do meu coração. Eu estou mostrando para o Brasil e o mundo, Galber Rabelo, Deve Ser Amor. O CD está todo assim, é um EP, né, com quatro músicas por enquanto, né? Exatamente, Cleiton. Todo nessa linha romântica? Não, temos uma rocha, temos uma música mais dançante e temos uma mais tradicional, um sertanejo mais tradicional, uma guarânia, uma coisa e mais... Quem assinou os arranjos desse seu trabalho? Foi o Paulinho Coelho, Paulinho Ferreira, né, também como é conhecido. Gente, esse homem é uma fera. Ele hoje, ele só toca na banda do Roberto Carlos, né? Aliás, ele foi genro do Roberto Carlos, a esposa dele infelizmente faleceu, né? Mas eu, todos os trabalhos que eu fiz, que o Pinóquio assinou pra mim, o guitarrista, ele toca guitarra, violão, cavaquinho, tudo que é instrumento de corda, né? É uma fera. E ele agora também fazendo o trabalho de arranjador. Agora, o Galber não é bobo não, porque é o seguinte, eu sempre digo aqui, todo dia eu falo na discoteca do Cleitão, né, tirando um sarro nos meninos, uma coisa que eu falo brincando, mas que é muito séria. As pessoas precisam se preparar para cantar, para gravar. Não é só chegar, não é só ter talento, porque o estúdio, ele realça as qualidades, mas ele mostra muito mais os defeitos. E aí você foi se socorrer de um profissional que eu tenho o privilégio de ter. A primeira vez que ele assinou como produtor de voz foi um disco que eu fiz em 1989, que é o Mozart Silva, o Compadre, que esse bota até Pardal para cantar, ele põe. Você fez um trabalho com ele desde o primeiro momento, né? Meu produtor e agora meu grande amigo, Mozart Silva, que me deu o caminho, entendeu? De interpretação e tudo mais, me colocou no jeito para poder gravar. Foram horas de ensaios, mas graças a Deus tudo deu certo e eu devo muito a ele, entendeu? É impressionante a capacidade que o Mozart tem de extrair o melhor da gente. Quando eu fiz o primeiro trabalho com ele, que ele me chamou para ouvir, que eu fui ouvir, eu falei, quem tá cantando? Ele falou, você. Eu falei, não, eu não canto bonito assim, não é. Mas eu tenho o disco que eu fiz antes do trabalho do Mozart e depois do trabalho do Mozart. Mas tem um trabalho que o Mozart fez, ele gravou o meu compadre Goiani Barbosa, que não cantava nem Parabéns para Você, e ele fez um LP, um vinil na época com ele, foi um grande sucesso na década de 80, no início da década de 90, né, um trabalho que ele fez. Depois que ele botou com o compadre Goiani Barbosa cantando bonito, eu falei, não, esse aí pode largar qualquer um. Bom, e vocês estão vendo aí que o trabalho deu certo, né? Eu vou trazer uma música aqui do Marquinhos Maraial, que também faz parte desse primeiro trabalho do Galber Rabelo, Pensando em Nós Dois. Estou sozinho neste apartamento. Por que será que a saudade não passa? Como eu queria ficar com você, yeah. E de repente escuto no rádio aquela música falando de nós. Aí eu me pego falando sozinho, pareço um louco ouvindo tua voz. Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa. Não sabe o quanto estou apaixonado. No abandono me deixando à toa. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Preciso de você aqui. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Preciso de você aqui. Você me deixa assim de lado. Meu corpo não se entrega a outra pessoa. Não sabe o quanto estou apaixonado. No abandono me deixando à toa. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Preciso de você aqui. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Preciso de você aqui. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Preciso de você aqui. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. Vem tomar conta de mim. Estou pensando em nós dois. Estou pensando em nós dois. preciso de você aqui. Galber Rabelo, Pensando em Nós Dois. Gente, casa de mineiro é assim, se não tomar um cafezinho, não comer um pão de queijo, não acerta. Então, vamos fazer isso e voltamos já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Devidamente comidos, os pão de queijo, é claro, né? Tomado café assim. Ô Galba, como é que tá sendo pra você? Porque você acompanhou sempre o seu pai, você do lado dele. Ele brilhando, indo nos microfones e tal. E agora o seu pai tá na retaguarda. Quando ele me ligou para dizer que você já estava com o trabalho pronto, que eu falei, olha, o Moza tinha me falado, falou, olha, que ficar pronto o trabalho do Galber, eu quero ser o primeiro a mostrar para o Brasil, para depois eu poder arrastar papo e dizer, não, esse menino que está fazendo sucesso, aí começou no meu programa e tal, né? Tem essas coisas. Né? Como é que tem sido assim, essa parceria sua com o seu pai, o Maurício Rabelo? Ele que está cuidando da minha carreira, está cuidando de tudo. Meu pai é meu pai, primeiramente, é meu grande amigo, é meu melhor amigo. Então é uma parceria que dá certo. Certo, nós não temos problema algum, entendeu? E me sinto muito seguro tendo ele como uma base para mim. Agora, a sua pretensão mesmo é fazer uma carreira, né? A partir disso aqui você está lançando essas quatro músicas, porque hoje não há mais aquela necessidade que tinha antigamente de fazer logo um CD com 12, 14 músicas para lançar. Você faz uma música, duas, três, quatro, lança na internet, faz o trabalho de rádio e vai com calma escolhendo o repertório. Porque o grande segredo, se você for pegar esses grandes artistas que estão brilhando aí, você pode observar que o grande segredo deles é achar as músicas certas. Isso é a coisa mais difícil, né? E uma coisa que eu estou percebendo, porque são poucos os artistas que têm o carisma que o seu pai tem. Eu já acompanhei demais, já participei de show com ele, muitos aí. Quando ele mete aquele chapelão branco na cabeça, é um caso muito sério. E eu percebi que a sua voz, você tem assim um estilo diferente, tem uma coisa diferente, que é isso é que importa do artista ter uma marca registrada, que não agora que você está começando, mas daqui a algum tempo, quando tocar uma música sua, o nego vai dizer, olha, é o Galber. Isso é importante que aconteça, né? Você compõe também, como é que foi a sua vivência musical? De onde você extraiu as suas referências? Quem são as pessoas que você admira? Quem são os seus ídolos na área musical? Meu grande ídolo é o Leonardo. Desde a época de Leonardo, menino, sempre gostei, sempre ouvi muito. E tem outros, em outros gêneros musicais, como Raul Seixas, e até o Michael Jackson, digo que sou fã dele. Mas, assim, no meu segmento é Leonardo, também Zezé de Camargo e Luciano, gosto muito. Mas aí eu fui caçando meu caminho, entendeu? Assim, me inspirando na forma de cantar, talvez, do Leonardo, mas não querendo copiar. E fui achando meu caminho. Bom, essa música agora, isso acontece demais, já aconteceu demais com você, comigo, com o compadre Moza, todo mundo, né? Mulher é um bicho judiador demais da conta. Vamos mostrar essa faixa aqui. Galber Rabelo, Ela Me Esnoba. Ela me esnoba, não tá nem aí pra nada. Eu caí numa cilada e não sei como sair. Eu que fui sempre dono da minha vontade, nunca chorei de saudade, mas tenho que admitir que fui domado feito um cavalo bravo. Fui laçado e dominado, esse jogo fui vencido. Fiquei preso em suas mãos, feito um menino tão carente. Eu quero colo e por ela eu choro e só tenho uma explicação. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tem um trem aqui no peito me devorando por dentro, pote feito pé de vento. Nunca me senti assim. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tem um trem aqui no peito me devorando por dentro, nesse louco sentimento. Já não sou dono de mim. É esnoba, não tá nem aí pra nada. Eu caí numa cilada e não sei como sair. Eu que fui sempre dono da minha vontade, nunca chorei de saudade, mas tenho que admitir que fui domado feito um cavalo bravo. Fui laçado e dominado, nesse jogo fui vencido, fiquei preso em suas mãos. Feito um menino tão carente, eu quero colo, e por ela eu choro e só tenho uma explicação. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tem um trem aqui no peito, me devorando por dentro, forte feito um pé de vento. Nunca me senti assim. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tem um trem aqui no peito, me devorando por dentro. Nesse louco sentimento, já não sou dono de mim. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tem um trem aqui no peito, me devorando por dentro, forte feito um pé de vento. Nunca me senti assim. Estou apaixonado, ela me pegou de jeito. Estou alucinado, tenho um trem aqui no peito, me devorando por dentro. Nesse louco sentimento, já não sou dono de mim. Essa música é do Tivas, Ela Me Esnoba, do Galber Rabelo. Você já deve ter levado muita esnobada por aí, né, Galber? Rapaz, mas teve já muitas. Inclusive tem uma aí, rapaz, se ela estiver ouvindo, já me esnobou muito, viu? Judiou, mas pior que você acaba gostando, não sei que diabo é isso. Você conseguiu olhar a bicha? Não, levei ela no peguei ela no cabresto e consegui, mas deu trabalho, viu? Ai, ai, ô Galber, vamos deixar um ponto de contato. Quem quiser fazer um contato com você, esse CD, gente, ainda não está em lugar nenhum ainda, é primeira mão mesmo, ele recebeu, estava aqui já para gravar no meu estúdio, esperando chegar, que não tinha, ele chegou e não tinha o trabalho. Depois, quando o trabalho chegou, né, foi que a gente pôde verificar, né, pôde tocar as músicas que, por enquanto, ele tinha me mandado só uma, né, e agora você vai você já está pensando, depois da divulgação, já está pensando em começar a fazer shows? Sim, já estamos prontos para isso. Quero até deixar o meu telefone de contato para show, que é o 61995666484. Fala mais devagar, senão o povo não dá tempo de anotar o trem. 61995666484. E nas redes sociais, como é que tá lá? No Facebook vocês me acham no Galber Rabelo. Facebook barra... G-A-U-B-R. Isso. B-R. Galber, com U, né? G-A-U. É como se pronuncia mesmo. Isso. Galber Rabelo, no Facebook. Facebook barra Galber Rabelo. No Instagram é galber.rabelo. Instagram galber.rabelo. E em breve, semana que vem, as músicas, as quatro faixas já estarão disponíveis em todas as plataformas digitais, como iTunes e todas as outras. Tá certo. Agora essa aqui, rapaz, você deve ter levado um susto grande, né? É uma composição do Miguel Carlos. Esse rapaz é lá de Uberaba, né? Ele é empresário, artista, advogado e tudo, e compôs uma música que o Galber gravou, que é Lobisomem Voador. A chuva traz a esperança, vida em suas mãos. Tem gente que não acredita em assombração. Feitiço, lendas e mistérios, fada, meu grande amor. Eu vou te amar na lua cheia, meu buquê de flor. Sou violeiro, lero, lero, lero. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, lero, lero, lero. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. No no homem que tem sentimento sobra coração. Mas existe sempre um lobisomem na escuridão. O rio em sua vertente, queira ou não queira, deságua no mar. Quem sabe qualquer dia desses te ensino a voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Minhas asas, a doce meiguice da imaginação. Solto as rédeas, solto os bichos, abro o coração. Vou galopando no lombo do vento, no segredo do seu olhar. Quem sabe qualquer dia desses te ensino a voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Sou violeiro, leiro, leiro, leiro. Sou passarinho que aprendeu a cantar. Tem gente que não acredita que eu sei voar. Bom, minha gente, eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui é o Lobisomem Voador, do Miguel Carlos. Tô mostrando esse trabalho do Galber Rabelo. Estamos mostrando em rede nacional. Galber, você começou assim, nesse programa nosso aqui, você hoje está em mais de 600 emissoras do Brasil e do exterior. Então eu brinco dizendo o seguinte: se você fosse visitar por dia uma rádio pela qual você está falando hoje, você demoraria 2 anos para poder falar nas rádios todas, né? E eu sempre digo, e os meus amigos sabem disso, os nossos amigos parceiros das emissoras de rádio, que quem quiser a música do Galber Rabelo é só mandar um e-mail para mim, né, locutorpreferido@gmail.com, que eu mando pela internet, mando pelo seu e-mail as músicas do Galber Rabelo. Eu queria agradecer a sua visita, né, dê um abraço lá no seu pai, meu amigo Maurício Rabelo, né, e quando você quiser, quando as outras músicas ficarem prontas, estamos aqui para você vir mostrar. Fica o compromisso a gente ser sempre o primeiro programa, você mostrar as músicas novas dessa carreira que está nascendo agora. Muito obrigado. Eu que agradeço por tudo, o Cleito, esse espaço que você está me dando, a porta que você está abrindo. Na verdade, não é só uma, são várias, né? São 600. Muito obrigado. E assim que estiver pronto, acho que em junho, em julho, vamos concluir o CD e vou trazer aqui em primeira mão para você. Gente, eu vou levar ela no portão, que eu tenho um cachorro novo aqui, o tal do Shogun, que se eu não for lá, ele tem que posar aqui, que ele não sai de jeito nenhum. Mas eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje interessa para todo mundo. Você que é pai, você que é jovem, né? As drogas estão tomando conta do mundo. A nossa juventude está mergulhando de cabeça nesse caminho sem volta. E durante muito tempo, a gente escutou que a maconha é a porta de entrada das drogas. No entanto, aconteceu agora, foi publicada uma pesquisa no Journal of School Health, nos Estados Unidos, que diz que o álcool, É sim, a porta de entrada das drogas é o álcool. É a primeira substância consumida por pessoas que mais tarde apresentam problemas com o uso de drogas. Né? Eu pensando por mim, minha primeira droga foi o álcool. Eu tinha lá meus 12 anos de idade, quando me ofereceram, né, menina é curioso, aceita qualquer coisa. Eu era o caçulinha, tinha nego já de 16, 17 anos, já estava tomando as suas cachaçinhas e tal, e aquele cigarro, né, sem filtro, Continental sem filtro. Para mim, foi o álcool. Só que eu cheguei num ponto mais para frente, que eu cortei o álcool, não uso droga, não uso álcool, não uso nada, né? Eu acho o seguinte, que na verdade a porta de entrada da droga não é nem a maconha e nem o álcool. É o problema que faz com que a pessoa busque nas drogas alguma coisa que está lhe faltando interiormente. Então, acho que esse é o ponto, né? O ponto de você descobrir por que que você está precisando. Eu, por exemplo, eu chego nas festas, tem gente de jeito olha de longe e pensa que eu estou bêbado. Porque eu sou, invariavelmente, eu sou muito alegre, sou um dos primeiros que chegam, um dos últimos que vão embora. Eu gosto da farra, mas a minha alegria está no meu coração, não está no copo de cerveja. Não condeno quem bebe, longe de mim. Meus amigos são tudo cachaceiro, gosto deles do mesmo jeito. Só que eu tomei para mim essa decisão aos 20 anos de idade, que nunca mais eu colocaria nada de álcool na boca, da mesma maneira que eu não tomo refrigerante, né? E por isso é que eu tô um velhão novo. Então, gente, ó, na verdade, a gente tem que se livrar. Não interessa se é a maconha ou se é o álcool a porta de entrada das drogas. Essa porta tem que ficar trancada e a chave jogada fora. Hoje existem drogas que você não pode se dar o luxo de provar nenhuma vez, que na primeira vez você já está preso por ela. E depois, só quem tem esse problema na família, eu acho que não existe nenhuma família hoje que não tenha, né? Na minha família tem, né? Parentes assim mais distantes, mas tem. Então, se você for prestar atenção, o melhor caminho é não experimentar, né? Você não precisa provar nada para ninguém, viu? Então, a porta de entrada das drogas é a necessidade interior de alguém tem de completar uma coisa que está faltando e que as drogas não vão preencher, vão aumentar o tamanho do buraco no seu peito. Jorge Mateus, Sosseguei. Tô virado já tem uns 3 dias, tô bebendo o que eu jamais bebi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa, mano, o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. É curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada?

ouve o nosso programa pela internet e agora está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Luiz, um abração para você, seja muito bem-vindo. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, música nova, O Amor da Minha Vida. Meu presente, flor do meu jardim, anjo bom pra mim, anjo bom pra mim, minha sorte. Como é bom sentir o seu calor, meu troféu de amor, meu troféu de amor. Te amar me faz bem, me faz bem, me faz bem. Te querer é bom pra alma. Seu carinho me traz calma, me traz calma, me traz calma. Minha eterna namorada, minha alma gêmea, a cara à metade, longe de você. Choro de saudade, minha outra pele, roupa preferida. Só sei que você é o amor da minha vida. Sou coleira apaixonada. Te amar me faz bem, me faz bem. Seu carinho me traz calma, me traz calma, minha eterna namorada. Minha alma gêmea, a cara metade, longe de você, choro de saudade. Minha outra pele, roupa preferida, só sei que você é o amor. Minha vida, minha alma gêmea, a cara à metade, longe de você, choro de saudade. Minha outra pele, roupa preferida, só sei que você é o amor da minha vida. Ronaldo Estrada e Rafael, amor da minha vida, para o Fábio Gonçalves, que está chegando aqui. Eu não sei se ele é do Coró. Ele não botou a fotografia, ele botou a fotografia de uma mulher até simpática, de biquíni. Ô Fábio, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, o trem tá feio. Você já economizou o que podia, não sabe mais o que fazer? Tem um trenzinho que você não mexeu ainda. Você não trocou as lâmpadas da sua casa, já trocou? Vai dar um adjutório bom, porque a conta de luz tá furando os olhos da gente, né? Tá um trem de doido. Agora, se você trocar as suas lâmpadas pelas lâmpadas LED da Uelmax Brasil, você vai sentir a diferença no final do mês, porque as lâmpadas chegam a economizar de 80% a 90%. Mas não compre se não for da Uelmax, viu? Porque elas foram as únicas lâmpadas até agora que receberam o selo do Inmetro, que é uma garantia de qualidade. E nós estamos providenciando, eu sou um caipira muito enjoado, a Uelmax mandou fazer para mim um tal de e-commerce, que é um site de compras. Você vai poder me ouvir aqui e vai poder entrar nesse site e comprar da sua casa com seu cartão de crédito, uma, duas, três, 50, um caminhão cheio de lâmpada, tanto que você quiser, viu? Logo, logo está chegando aí. Agora, você que é revendedor, se você quiser atender bem a sua clientela, faça o seguinte. Ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601. Esse telefone é nosso. nós vamos anotar o seu contato, vamos passar para a fábrica vai ligar para você e você vai comprar direto da Wellmax, estocar para você atender a sua clientela com as melhores lâmpadas LED do Brasil, porque as lâmpadas da Wellmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Esse final de semana vai ter muita festa pelo Brasil afora. Sexta, sábado e domingo, dias 19, 20 e 21 de fevereiro, aniversariando a Jussara Pereira, Brenda Silva, Ana Paula de Pádua, Edson França, Tamires Souza, Beto Marcineiro, Amanda Gonçalves, o radialista Dario Santos, Rayane Cristina, o meu amigo violeiro Aparício Ribeiro, ele é patureba, mas mora aqui em Brasília, Cleonice Diniz Caixeta, Cissa Galdino Fidelis, Cacilândia Amaral, Rogério Lima, Beatriz Rabelo, Silene Silva, Fá Xavier, o meu amigo Carneirinho Pires, lá de Goiânia, o meu amigo DJ Diba, o meu amigo Youssef Nimer, aqui de Brasília, Haroldo Tavares, a Tainara Lohaine, o Dego Fernandes, Aline Ramos, José Ribeiro, Sulamita Fadel, a dançarina da Dança do Ventre aqui de Brasília, Ana Cristina Nunes, Fábio Rodrigues, o ex-administrador de Sobradinho, meu amigo Volteni Souza, Manuelzinho Monteiro, Júlio Gomes Martins, a Maria Joaquina Monteiro, da Fazenda Talismã, lá no estado do Tocantins, ela que é esposa do Pedro Neves, escuta o nosso programa todos os dias pela Líder FM de Colinas, no Tocantins, a Claudiana Pereira dos Reis, Lucinéia Cálcia Soares, Kika Ribeiro, Heraldo Juca, Iraneide Souza Freire, o meu amigo Edmar Nolasco, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, Maria do Carmo, Luiz Flávio Bergantin, meu amigo Coronel Jair Tedesco, aqui de Brasília, o radialista Luiz Melo, a cantora Diana Mota, de Brasília, o Newton, que faz dupla com o Nelton, Fernanda Borges, Leonita Rodrigues, Silvio Carlos Zamboni, Felipe Montenegro, Alba Paixão, Marcelo Reis, Marlene Rodrigues, o produtor Beto Araújo, Valdário Aguiar, Carlos Honorato, grande radialista de Brasília, o Edson Martins, meu amigo Edson Martins, Fabiane Neves, Rony da Silva, Irineu Bran, Gabriel Nunes, Alisson Sucupira, Donzília Arlete Fonseca, Wilton Andrade, Vavá Flash, a radialista Maria José, Marcelo Cavalcante, o Denis Lima, radialista de Brasília, Helenice Souza e você, que está de aniversário e eu não estava sabendo. Esses nomes todos que eu falo são pessoas que fazem parte do nosso Facebook e eu pego aqui, né, pela internet e ofereço a oração pedindo a Deus que abençoe a todos vocês, que dê muita paz, muita luz, muita saúde. E eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 55, Oração de um Homem Perseguido. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 55. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah! Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo.

Cleiton Aguiar cantou dele, Sonho Real, pro Rodolfo Nogueira Júnior, meu amigo de Brasília, ele que tá chegando a fazer parte do nosso Facebook. Trabalhei junto com a Joelma, né, esposa dele. Rodolfo, seja muito bem-vindo, um abração para você. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essas meninas são aquele programa da Globo, escolher a música errada, uma música muito bonita, Sinônimos, mas elas estão acostumadas a cantar, é modão, né? Quase que não passou. Olha só, precisou de um baiano. Os meninos lá, o Vitor e Léo, comeram mosca e precisou de um baiano salvá-las, né? Porque senão elas tinham dançado lá. Mas eu tenho certeza que na próxima, escolhe aí um modão do Milionário Zé Rico, um modão de Goiás que vocês vão arrebentar. Eu estou falando de Lorena e Rafaela, relembrando Goiás, Aurora do Mundo. Esta é uma homenagem ao inesquecível e eterno Goiá, da querida Coromandel, em Minas Gerais. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho, às vezes espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei o cerrado, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Noite no rancho amizade, e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei o menino com todo carinho, e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Agora sabia que era só meu, sou sua rainha e você é o meu rei. Relembrando Goiá, Lorena e Rafaela, Aurora do Mundo, para Natália Rodrigues Silva, de Abadia dos Dourados, ela que curte o nosso programa pela Ativa FM. Natália, um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e você está fazendo parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar. A frase retocável do programa de hoje é do escritor português José Saramago: se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu é de carne e sangra todo dia. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu é de carne e sangra todo dia. É a frase irretocável de José Saramago. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Bruninho e Davi. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo eu apresento em rede nacional o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. É um programa que eu criei para contar histórias. Eu recebo personalidades e recebo também pessoas comuns que tenham boas histórias para contar. Neste próximo domingo agora, eu vou receber uma personalidade. Ele é folclórico, ele já candidatou a presidente da República por 2 vezes, já foi candidato 11 vezes, nunca ganhou uma eleição. Ele é presidente do partido PRTB e vai ser candidato de novo. Segundo ele, ou prefeito de São Paulo ou presidente da República. Ele falou na entrevista que a presidente Dilma vai ser cassada, não pelo impeachment, mas pelo TSE, e que ele vai ser candidato de novo, né? Ainda esse ano. São palavras do Levi Fidelix. Ele disse um monte de coisa lá, ele falou coisa lá, ele girou a metralhadora dele, cuspiu fogo para tudo quanto é lado. Vai dar o que falar essa entrevista do Levi Fidelix, que você pode acompanhar no próximo domingo às 10 horas da noite, pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, canal C1 das Parabólicas, no site rbtv.com.br e nas mais de 200 cidades em todo o Brasil, onde já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo, 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para Bruninho e Davi, Fico com Você. Afastei de você só porque tenho medo, mas amor, vem cá, não faz isso comigo, não vou te deixar. Eu digo que já tô em outra, eu que dou beijo na boca só pra te esquecer, só pra te esquecer. À toa, mas se é pra ficar, amor, eu fico com você, eu fico com você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Bruninho e Davi, Fico com Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. E você pode mandar também pelo nosso Twitter, né? Quem tiver o meu zap zap pode mandar e que a gente atende aqui com o maior prazer. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão precisando melhorar, que vocês estão cantando ruim demais.